Пока то есть ставим стабилизацию. Muito boa noite, 140 graus, 08 nós, ajuste no 019, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, tá? 3178. Centro 3178, aos 11, direito 121, nesse momento. Comodoro TAM 3305, ponto espera no zero, pronto. 3305, autorizado, alinhar e decola, pistão no zero, 160 graus, meia dúzia na alta. Alinha e decola, pistão no zero, TAM 3305. 723, pouso autorizado, pistão 0, 150 graus, 612 nós. Pouso e pouso, pistão 0, Golma 723. Azul 5001, mantenha a ponte de espera. Após passagem 737 na final, ali mantém a pista 10. Mantém a posição 1-0, pega a passagem 3, ali mantém na 1-0, azul 5001. Direito 121 nesse comuna. Direito 21, vamos 723. Luz de colagem autorizada. Luz de colagem 1-0, azul 5001. Salvador, espera na 973, boa noite, pode estar a frente. Salvador, 03, ao bode. Salvador, está. Sideral ali mantém, pista 10. Ali mantém, na 973. Se é a Fox Yankee 3 a bordo, na Aerostar, livre táxi, chama para ingresso no 7-1-0-1-9. Aciona aí. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da 1-7-1-0-1-9. O ponto de espera, já está autorizado o ingresso também? Até o ponto de espera, reporte ingresso. Vai tentar o ingresso, certo? 19-8, Cruzeiro, boa noite, Azul 5-0-0. Diante autorizado táxi, ingresso cabeceira 17, reporte alinhado e pronto, ajuste no 09. Autorizado táxi, ingresso cabeceira 17, reportará alinhado e pronto. Sierra Foxtrot, agora. Vai aguardar só o instante para decolagem. O CTX está ingressando na 17, está no mesmo perfil e para o nível superior. irá decolar primeiro, ok? Em mais um minuto eu libero sua decolagem. Sierra Fox Yankee, a linha decola 140 graus, 08 nós. A linha decola da 17, Sierra Fox Yankee. Fox Yankee, o controle em 119.8 aos 4-0. 19.8, boa noite, Fox Yankee. O Rio está livre, 150 graus, 10 mais. Salvador, boa noite, 5972 da Rio, ponte espera da 18. Vou corrigindo, 10. Procente do Rio, aguarde instruções. Sim. Bom, espera pronto da 10, voltou o Xener 6224. 6224, a Lima tem ficha 10. A Lima tem na 10, Xener 6224. Sete, quatro, aos 4219, decimal 8, corrigindo. 19, 8, obrigado. Xenai 6224, autorizado a linha decolar, 160 graus, 08, 9. Livre posição de decolagem, 10, pela Xenai 6224. A Lima tem o Rio 5972? Lima tem, 5972. Salvador, muito boa noite, o Azul 727-74, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Cliente do Azul, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Aí, mantém o 26-74. Rio 5972, 150 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. Iniciando a pista 10, 5972. Salvador, no Passaredo 2224, boa noite. Boa noite, Passaredo, continue a aproximação, pista 10, aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Rio 5972 aos 4710, corrijo. É 119.8. Controle 1098, Rio 5972. Passaredo, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 109. Bem-vindo, pouso, Passaredo. Azul 2774, após o TR Passaredo, ali mantém puxa 10. Após a passagem do ATR da passarela, uma curta final ali, mantenha 2777. Passarelo no solo 5-1, direito no 2-1, decimal 1-1. 1-2-1, bom. Azul 150 graus, 109, decolagem autorizada. Livre decolagem 2774. Voo 934, Pantera 90, pronto, boa noite. Azul, corrigindo, Gol 134, ali mantém pista 10. Ali mantém 90, Gol 934. Decolou aos 5-2, 1-1-9, decimal 8. 19-8, obrigado, boa noite, 2774. 174, 150 graus, 109, decolagem autorizada. Ele decolagem 10, gol 9, 74. Salvador, boa noite, Azul 4107, estabilizado 90. Azul 4107, continue a aproximação, vento 150 graus, 109, pouso autorizado. Livre pouso, 4107. Voo no 1-3455, 119, decimal 8. 198, boa noite, eu vou no 34, tá bom? 7 ao 59, direito no 21, decimal. 219. Uno. Uno. Salvador com 0, uma vez estabilizado final, boa noite. Bono 098, boa noite, autorizado pouso, pista no 0, 150 graus, 08 nós. Sente livre pouso na pista no 0, Bono 098. 98 ao 04, direito 1219. 19. Pista livre, vento 160 graus, 08 nós, pouso autorizado, TAN 3600. Livre pouso na 10, 3600.